Eu quis um dia te dar a luz pra iluminar o escuro da solidão. Não deu. Lutei pra te conquistar, de tudo fiz pra mostrar. Foi grande a decepção. Valeu. Quando a saudade apertar, não vou chorar. Mas se o meu pranto rolar, deixa. Quando a solidão chegar, querendo me acompanhar, eu não vou desanimar, jamais vou me entregar. Eu vou cantar, vou compor, pra esquecer essa dor. Um dia eu vou encontrar minha felicidade. Eu já perdoei as maldades que você me fez. Adeus, querida, até um dia, quem sabe até. Quem sabe? Talvez. Que pena, nosso amor desfez. Eu quis um dia te dar a luz pra iluminar o escuro da solidão. Não deu. Lutei pra te conquistar, de tudo fiz pra mostrar. Foi grande a decepção, valeu. Quando a saudade apertar, não vou chorar. Mas se o meu pranto rolar, deixa. Quando a solidão chegar, querendo me acompanhar, eu não vou desanimar.